我家的小半辈子。最近有的时候，我会做一些研究，说关于这个钙的三米低，或者是补充这个三米低，这个公司的，这个老的居民公司的，他们这个做的土地处理的。 Então, no momento que ele descreve todo o processo, maturidade da criança para aprender a ler e escrever. O nível de maturidade é que para ele não é o que é importante. Ele acha que não tem relação entre o nível de maturidade e o nível de... que não há relação entre a aprendizagem da leitura e da escrita e o nível de idade cronológica e o nível de idade mental. Que é um dos pressupostos da época. Se a criança tem tal idade cronológica, significa que ele pode aprender a ler e escrever, ou se tem determinada idade mental. Então, ele, no começo do livro, ele começa a questionar esses aspectos, por mostrar que tem crianças que têm aquela idade estabelecida, que é em torno de 6 anos, mas que não conseguem aprender a ler e escrever. Como também tem crianças que têm idade mental, também que corresponderia a 6 anos, mais ou menos, e que também não conseguem aprender a ler e escrever. Então, para ele, existe... Não quer dizer que a idade cronológica e a idade mental não sejam importantes. Mas porque o tipo de maturação da criança está relacionado com o seu nível, sua idade cronológica. Mas que existem algumas funções, né, que são mais importantes para esse processo de leitura e escrita. Então, essas funções que ele considera importantes são aquelas que ele descreve quando ele fala sobre o processo de ler e escrever. Que são aquelas funções que eu coloquei na semana passada. Coloquei 10 ou 12 no livro. Que é a percepção visual, né, a memória visual, a percepção auditiva, a memória auditiva, a coordenação visomotora, a coordenação visomotora, né, a capacidade de colação, a resistência à colaria, se lembra o que é capacidade de colação, resistência à colaria, qualidade é a questão da pronúncia, né, das palavras. Repetir as palavras. Resistência à inversão, se está ligado dessa forma a coordenação visomotora, a compreensão verbal, a atenção dirigida, como também o índice palatabilidade. Se a criança é capaz de executar determinadas tarefas sem se cansar. Então, para isso, para avaliar essas funções, ele desenvolveu essas outras tarefas. Ele ficou com essas outras tarefas. Ele desenvolveu o máximo, mas selecionou, ficou só com essas 8. E cada tarefa dessa está medindo, marcando mais de um aspecto, mais de uma função. Então, ele também considera como um teste dele, tem um teste que ele chama sintético da analogia. Chegou a ler isso ali. É um teste assim, que procura ver as funções de uma forma integrada, mas não vê as funções realmente na situação, real, que não vê essas funções na operação. Se fosse isolado, seria analítico. Ele não está querendo ver cada função isoladamente. Ele está querendo ver essas funções na forma integrada. Então, seria um teste sintético. E é por analogia, porque ele não está estudando a situação real. E da situação real, no caso da produção paleobiológica, seria a leitura e a escrita. Ele não está estudando a criança além de escrever. Ele está estudando a criança em situações, né, em que essas funções da leitura e escrita aparecem. Ele considera como um teste sintético por analogia. Ele não procura estudar a memória separadamente, a atenção, separadamente, a compreensão só. Ele procura estudar isso integrado. Então, esses testes não medem cada coisa separadamente. Medem mais de uma coisa, geralmente. Embora tenha um aspecto ou uma função que seja mais importante, mas todos estão interligados. E essa analogia que você falou? É porque não é a situação real. Né? Porque ele sempre quer que a condição para a leitura, ele não está medindo a criança no processo, na leitura e na escrita. Essa condição para a leitura e escrita. Ele está vendo a criança em situações diferentes, exatamente. E essas funções aparecem, mas não são as situações reais de leitura e escrita. E o aspecto que ele está vendo junto com a integrada é o. Yes. usar, por exemplo, não tem um teste só para memória, um teste só para raciocínio, um teste só para atenção. Certas as funções entram em várias tarefas. Embora eu ache a própria definição que ele dá como é abstrata. Então eu vou mostrar para vocês quais são os testes, né? Como é que a gente aplica. E vou dar um caso. E outra coisa, quando eu falei que o objetivo dele era ver o nível de maturidade da criança para aprender a ler e escrever, ele, a partir disso, né, ele supõe, ele espera, né, que a partir dessa avaliação de cada criança, da sua capacidade, a partir do diagnóstico da criança, ele possa fazer um prognóstico sobre a aprendizagem. Então, se ele vê, se a criança está apresentando as funções necessárias para aprender a ler e escrever, significa que essa criança terá êxito ou não no processo de alfabetização. Certo? Então, o teste dele, os testes dele, procuram diagnosticar a capacidade da criança para prever a aprendizagem. E a partir, então, desse prognóstico, ele sugeria a constituição de classes especiais, ou classes seletivas. Então ele procurava, porque no momento que ele viu o nível de desenvolvimento das crianças, ele separava as crianças por níveis. Então a gente vai ver que ele classifica a criança em três níveis: médio, inferior e superior. Então ele tentava colocar em classes as crianças de nível superior, em outras classes as crianças de nível inferior e em outras classes as crianças de nível médio. Ele avaliava se a criança tinha condições. Então ele viu o nível de maturidade da criança, que ele considerou três níveis: médio, inferior e superior. Certo? No momento em que ele conseguia saber os níveis de maturidade, maturação das crianças, ele colocava as crianças em classes separadas. Isso a gente chama classes seletivas. Então ele colocava, fazia classes homogêneas quanto ao nível de maturidade. Então, com isso, o que, que acontecia? A professora tinha menos dispêndio de energias, de tempo e tudo. Porque se todos estavam mais ou menos no mesmo nível, as tarefas seriam mais ou menos a mesma, a forma de trabalhar seria mais ou menos a mesma. Numa classe heterogênea, o que, que acontece? As crianças estão em níveis bem diferentes, a professora tem dificuldade de trabalhar com as crianças nesses diversos níveis. Certo? Então, a homogeneidade da turma facilitaria o trabalho da professora. E ele esperava com isso aumentar o rendimento da turma. E as crianças mais fracas estariam todas numa única sala. E então a professora ia dar tarefas específicas para aquelas dificuldades das crianças. Certo? Porque também no fim do livro ele faz propostas assim, sobre tarefas, né, que devem ser executadas ou efetuadas. Né? A professora devia dar para as crianças em função dessas dificuldades. Então, se a criança tem dificuldade de coordenação motora, então ele daria tarefas para o desenvolvimento dessa habilidade, dessa função. Se a criança tem dificuldade de compreensão verbal, então ela ia executar tarefas, né, que levasse a criança a prestar atenção a textos, ia ler histórias, né, ia ver a compreensão da criança, ia desenvolver o seu vocabulário. Certo? Então, a partir dessa avaliação, ele também faz propostas de tarefas. Então, o teste dele tem esse objetivo de diagnosticar e prognosticar. Nesse sentido, de prever qual seria a aprendizagem da criança. E nisso, né, ele faria isso através, ou isso facilitaria o ensino através das classes seletivas. Isso aí ele fez em São Paulo. Pelo que eu entendi, ele deveria trabalhar com a Secretaria de Educação de São Paulo. Ele coloca, né? Ele coloca assim que no período em que se instituiu, né, por exemplo, das classes seletivas, a partir da realidade dos seus testes, houve maior rendimento, maior aprendizagem, diminuiu o índice de reprovação, né, das escolas públicas. Depois, né, eles foram colocados de governo, que não se fazia mais essa seleção, Então, agora vamos ver. Eu coloquei a 10 partes dentro da exclusividade 10, ele mostra aí que no mesmo período havia classes seletivas e classes não seletivas, e que o rendimento das classes seletivas era melhor. O rendimento era melhor das classes seletivas do que das classes não seletivas. Né? E aí a professora diz assim: na classe não seletiva, os pobres não se aprendem, né? E ficam lá porque a professora tem que acompanhar o livro das outras. As outras crianças. Então, a criança forte não vai além. Porque não é dado, porque não são dadas condições para ir além. Porque a professora está preocupada com o quê? Com a média do grupo. Quando ele faz esse prognóstico, com essa classificação em média, superior e inferior, aí considera o seguinte: que a criança no nível superior, ela tem que acontecer com a verdade no semestre. A criança do nível médio só consegue ser com a verdade no período do ano. E a criança de nível inferior dificilmente será uma alfabetizada. Então, durante o período médio, que é essa mistura de crianças, a criança que está no nível superior, antes de chegar ao meio do ano, já consegue escrever. Enquanto que as de nível médio estão, né, mais lentamente no processo. E aquelas que têm dificuldade não estão conseguindo. Né? Agora, vocês vão perguntar isso. E a questão que eu levantei foi o seguinte: será que a questão era se a classe era homogênea ou não? Né? Porque eu disse, se a classe fosse heterogênea, mas a professora deve estar adequada para cada nível da gente, das crianças, o desenvolvimento, o rendimento também seria o mesmo. E havia assim, uma vez que uma criança num nível menor, junto com a criança num nível maior, ela pode se sentir estimulada a desenvolver, né? E aí, além do que ela tem condições. Exige mais dela. E no momento que ela está com criança do mesmo nível ou nível inferior, ela não será estimulada. Ela só se segurar, ela é o mínimo. É. Isso mesmo, na vida do instrumento, quando você coloca no meio de pessoas que estão dentro um pouco dessa, você faz tudo para você acompanhar, né? Que ela As pessoas dão para as crianças, é sério, as paredes podem andar com outras pessoas que andam lá, no campo. E ficam trabalhando com a abelha, com o resto do mundo. Com aqueles que estão conseguindo fazer as coisas lá na carreira. E esse processo, né, o ABC, ele é constituído por sexo, na verdade. São oito sexos, tarefas e aplicação individual. Não pode ser aplicado coletivamente. E a aplicação abaixo em torno de 8 minutos. E uma coisa assim, característica dele, é que ele é um teste não específico de psicólogo, ele não diz que tinha especialização. O professor pode aplicar o teste. Não sei que ele era vendido em livrarias, não era teste vendido distribuidor de testes psicológicos, como os testes que vocês compraram até agora. Então foram um testes, né, criados por ele, mas foi utilizado pelas professoras. Agora, ainda por volta, as duas vão até a parte do papel. não estão contaminados, não vai ter problema. Mas normalmente você tem que ter que ser nominal. Uma parte e uma parte. Aí quando chega naquela parte, ah, a palavra maior, comigo ou trem. É, então, mudar, porque é uma sequência. Eu acho que é isso que devia mudar. Então, eu não fico com realismo nominal e as outras duas medidas de teste. Mas a outra, mas podia ser. Uma fica com realismo nominal, outra fica com nível de compreensão. E no ABC, ou dividiria ou não só ficaria. Agora, eu acho que tem a parte de alguém em língua, como você não tem essa experiência, principalmente se alguém participa da linguística, então poderia deixar que as outras que não fazem o ciclo linguístico fiquem com essa parte da variação cognitiva. Porque na ciclo linguístico vocês vão fazer isso. Certo? E até que tem a parte de leitura, de história, é mais amplo o trabalho. Então, se no grupo tem pessoas que fazem ciclo linguístico e pessoas que não fazem, então quem não faz ciclo linguístico ficaria com essa parte da variação cognitiva para ter experiência. Então, outra coisa que eu compartilho, né, ele está querendo com o teste nessas funções, mas ele considera importante o indivíduo como um todo. Então, para ele, é importante ter uma avaliação da saúde do sujeito, né, em termos de nutrição, em termos de visão, de audição, né, se a criança tem um problema de audição e visão. Ver a questão da estabilidade emocional da criança, relacionamento da criança. Então, tem uma avaliação global da criança, não só dessas funções. Tem uma avaliação da idade mental da criança, porque na época, né, em outros livros, os testes só eram testes de idade mental, o teste de QI. Atualmente, aqui tem os testes que vem a parte do teste de QI, né, que é a unidade mental que é QI. Mas na época, a idade era a idade mental. Ele não despreza a avaliação da idade mental, mas ele acha que só isso não é importante. Como ele também acha que só as funções avaliadas por ele não são importantes, tem que ter uma avaliação global da criança. Então, agora vamos ver os testes. O material do teste. Tem aquele manual, né, que eu dei para vocês, mas esse manual tem todas as instruções. Tá aí. Olha, porque o manual é esse aqui. Que quando eu cheguei na sexta-feira, pessoal, vocês já tinham saído. Então eu deixei com a Helena, que eu fui logo na turma de Edinei, estava a Kenio, mas Kenio não ia poder vir na segunda-feira, não foi, ficou com a Helena, que era para eu passar por mim. E geralmente o pessoal que é de outra turma reclama que pega material depois. Então eu fui logo para isso para trazer para vocês. Então a Alice já pegou para mim. Por quê? Então não sei quem está. Se tiver os filhos. Está com você? Quer dizer, comigo agora não. Está com os amigos. Então está aí o material. Você não achou que você quer? Não, eu direi. Eu reuni. Eu só tinha espaço no espaço. Porque isso aqui é o livro todo. Então eu tirei parte, mais a parte de validade, de atividade, o que é que ele está medindo e os testes, como, a fonte como corrige. São todas aquelas coisas. É aquele material que eu dei para a Helena. Como também tem as folhinhas, né? Eu coloquei as folhinhas. Então, eu tenho um livro que tem todo o material. E se vendia antigamente nas livrarias as folhinhas do teste. Eu coloquei também atrás para vocês. Então, nessas duas folhas aqui, tem uma que diz como aplica, a outra como corrige. Essa aqui é a folha onde tem a parte de recortes e onde a criança tem que fazer desenho das figuras. E aqui são as figuras que a criança vai desenhar. E aqui é o material para ver. A parte de memória visual, que como não pode tirar xerox em tudo, ficou na metade, né? Metade, metade. Então vocês têm que juntar, colar, ou botar uma cartolina, se der para ficar no mesmo, você dá feio. Porque ele orienta que coloca isso aqui na cartolina. Eu tirei uma foto muito carregada, que eu tinha para não tirar e tirar. Quando eu tive direito meu, eu risquei, eles não usei não. Então, lá embaixo deve ter tirado. Se eu tiver escrito não, eu tinha mais para cuidar. Então vamos começar. O primeiro teste é o teste de forças. Então são essas três figuras aqui. A primeira é esta, a segunda e a terceira. Então a gente dá um papel para a criança, que é o papel que tem aqui. Teste 1, que é a posição de figuras. A gente dá a criança, sim, eu estou falando aqui. A posição que a gente deve ficar. Eu acho que a gente fica de lado da criança, do lado direito da criança. Pode ficar aqui em frente. Mas para fazer um teste, a gente tem que ficar realmente de lado. De lado, do lado direito da criança. Agora, para mim, eu acho melhor estar do lado esquerdo. Da forma que eu escrevo. Mas se a criança está escrevendo, está com a mão na frente, a gente do lado direito fica ruim, às vezes observar. Mas a gente, porque dá a mão no ar, eu ficava do lado direito. Olha a mão que ele dá. Agora eu acho, para mim, não sei se vocês vão aplicar no bicho, ficar de lado. Ficar de lado. Porque tem condições que ficam melhor. Por exemplo, se eu estou escrevendo, a criança está do lado direito, ela não está vendo tudo que vai nessa idade, a criança não vê. Sabe que eu estou escrevendo ou não, mas se ela ela está escrevendo aqui, eu fico lá de cá, às vezes fica difícil para ver o que ela está escrevendo, entendeu? No caso são desenhos. Então, como talvez só é a parte de desenho que a gente tem que observar, que a criança vai ter que escrever alguma coisa, pode ser que independa de ficar do lado direito ou esquerdo, nesse momento, nesse caso. Mas se é uma pessoa que escreve, vai fazer um teste, tem que escrever muito. Ficar do lado direito para mim atrapalha, será que eu deixo? Porque eu posso me ligar, dificulta a ver porque ela está escrevendo. Mas aí vocês veem o que fica melhor para vocês fazerem. A posição fica melhor. Então a cópia de figuras, primeiro mostra a figura aqui, né? Mostra ela, pode colocar em cima da mesa e dá o papel para ele para desenhar. Não dá para baixo, só o lado. Depois que ela desenha, você mostra a outra figura. Pede para desenhar também igual. Primeiro é essa. Eu achava que primeiro ia ser quadrado, né? Que é uma coisa mais conhecida da criança. Mas pela numeração que tem aqui, A é o normal. Então a gente tem que fazer isso de acordo com ele, né? Primeiro o losango, depois o quadrado e tudo começa com a figura. Então aqui o caso que eu vou dar para vocês é uma criança de 3 anos. 2 meses. Foi feito em dezembro, no final do ano passado. Já estávamos aqui em 2. Eu pedi para que ela pudesse desenhar as figuras. Ela desenhou, né? Dá mais ou menos 1 minuto para a criança fazer cada desenho. Eu marquei o tempo que ela gastou só para ver, para mostrar que ela foi rápida, ela terminou antes do tempo. Não aconteceu, já deve estar meio desistindo. É 1 minuto para cada figura. Então, depois que a avaliação do vídeo não precisa ser feita na hora, como é o caso do risco, ele pode fazer a avaliação depois. Então, no caso dessa criança, ela fez esses 3 desenhos. Então, quando você fazer uma avaliação? Então, vamos ver que ponto estaria para essa criança. Vale a pena, porque... Posso pegar essa aqui? Pode. Acho que a avaliação deve ser é. Porque essa avaliação, você tem que ver, ele dá os critérios, ele dá os critérios de estudar em função desses critérios. Quando é quantidade de palavras, é mais fácil, mas aqui é mais difícil. Então, a pontuação varia de 0 a 3. 0 é que ele tem aqui os critérios, vai ser 0. Significa nulo, sem desempenho nenhum. 1 significa desempenho fraco ou inferior. M significa desempenho médio. E seria o 2 pontos. E 3 pontos significa desempenho superior. Certo? Então, ele classifica de 0 a 4. 3. 0 a 3, desculpa. Porque são 4 classificações, né? De 0 a 3. E. Eles que fazem essa classificação, em termos de inferior, médio e superior, porque não só ele quer ver o nível de maturidade, mas como ele também quer ver a idade de dificuldade da criança. Certo? Então, ele vai ver, vai fazer um perfil sobre a folha. Para cada teste, tem teste de um a outro, para cada um a gente vai ver a posição da criança. Vai fazer o perfil dela. Então vai ver se a maioria dos testes ela está no nível médio, se ela está no nível inferior, para ver a idade de dificuldade. Então essa criança aqui, eu vou ler o nível 3, né? O que significa? 3 pontos. Quando a reprodução do quadro estiver perfeita, ou com dois lados apenas sensivelmente maiores, conservando todos os ângulos retos. Eu li errado. Quando a reprodução do quadrado, aqueles dos quadros, estiver perfeita, ou com dois lados apenas sensivelmente maiores, conservando todos os ângulos retos. O losango, com os ângulos bem observados. E a terceira figura reconhecida. Eu vou ler 2 para a gente ver se é 3 ou se é 2, né? Quando a cópia do quadrado tiver dois ângulos retos e as demais figuras forem reconhecidas. Acho que é o quê? 2. Porque está muito pequenininho, né? Olha, a gente ficou discutindo se seria 2 ou 3. A gente achou que devia ser 3. Sim, agora esse seria mais um lado aqui, né? Ah, o quadrado é esse aqui é o losango. Então veja, o losango, os ângulos estão bem observados, né? A gente dá para ver os 4 ângulos. O quadrado, ou se estiver perfeita, a reprodução estiver perfeita, ou com dois lados apenas sensivelmente maiores. E a terceira figura reconhecida. Quando chegam 2 pontos, é o quê? Quando o quadrado tiver 2 ângulos retos e as demais figuras forem reconhecidas. 1 ponto é desse aqui, pior ainda. Eu acho que ficou mais para o 3 do que para o 2. É. Uma coisa que a gente, vocês vão observar é que ele coloca 3 classificações. 4 zeros, não serve para nada, ou tem começa a ver, mais ver. Há uma distância muito grande entre um e outro, às vezes. Às vezes tem coisa que a gente acha que deveria estar no meio e não tem a classificação. Então a gente colocou como sendo 3, como a gente fez a avaliação. Porque, sincero, o adulto fazer o quadrado bem certinho, nem sempre às vezes ele consegue fazer, então às vezes pode mais ficar um pouco maior do que eu, quanto mais uma criança. E também ela poderia ter feito um erro muito maior classificado, né, de 2 que fosse classificado. É porque se a gente for ver assim, esse ângulo seria considerado como reto, esse seria, e esse daqui também está próximo. Eu acho que está pior esse daqui de cima. É porque esse lado aqui está maior, e ele está um pouco longe também. Não, eu estou pensando pelo outro. Qual é o? É reconhecível. A última figura é essa. Ela é uma figura está reconhecível. É diferente das outras. Certo? Depois vocês têm que considerar como sendo 3. Agora eu deixo a cópia. Pode. A cópia você deixa ela olhando. Isso é o primeiro teste. Então o que é que esse teste está querendo me dizer? Ele não dá o tempo, né? Então dentro do tempo ela pode fazer outro. Então agora o que é que eles estariam medindo? Então veja aquelas funções que a gente viu na aula passada. Então vamos ver o que é que ele está medindo. Mas não é. É só para ler, não é? Mas aí, qual? Liés, né? Mas desses critérios está considerando o quê? Se é reconhecível ou não. Não está levando em consideração se está. Porque o quadrado, o losango não conseguiria fazer, né? A posição, ela podia fazer o logo numa posição diferente desta. Podia fazer assim. Mas não é uma posição invertida. O grau que teria mais condições de uma posição invertida seria esta. Mas o critério de correção, ele não coloca se está invertido ou não. Entendeu? Ele coloca o quê? Se é uma figura reconhecível ou não. Então, nesse caso, a inversão não é importante. O importante só, principalmente, é a coordenação psicomotora. A percepção visual se subentende. É. Para poder ver, você ver a coordenação visomotora, precisa discriminar. É. O que há da discriminação visual. Então, todos os testes que envolvem o aspecto visual, é importante a discriminação visual, a percepção visual. Então, já se subentende, então, o teste visual é uma vida. Então, o aspecto principal dele é a coordenação visomotora. Agora, o outro teste é o teste 2. Esse daqui. Você mostra para a criança, né, durante o tempo. Deixa eu ver quantos minutos, segundos. Você mostra ela 30 segundos. É. Pega, tem na folhinha, né? Você mostra e diz a ela que quando ela acabar o teste, quando você pedir, ela irá dizer o que foi que ela viu. Se a criança quiser dizer durante, se ela não quer entender que a criança também gosta de dizer, você pega ela e espera um pouquinho, só quando eu pedir você me diz. Então mostra por 30 segundos e pega ela para dizer o que ela viu. Então a resposta dessa criança: chave, carro, mão, copo e gato. Então ela disse 5 palavras. Então dizendo entre 4 e 6 palavras, a criança tem 2 pontos. Então nessa vez, ela ficou com 2 pontos. O que é que esse teste está querendo dizer? Não falou isso. O aspecto principal desse teste é a memória visual. Agora ele também está vendo o vocabulário da criança. ABC. Não, denominação de figuras. Então ele está vendo a memória visual, o aspecto principal. Está vendo o vocabulário da criança e a compreensão verbal. Sim, porque ele associa a compreensão verbal com o vocabulário, é como se fosse uma coisa só. Então o aspecto principal aí é o vocabulário, né? É a criança conhecer, né? A denominação daquelas figuras. Não é obrigada ela dar o nome que você tem na árvore de correção. Por exemplo, ela tem um caneco. A criança aqui não disse caneco, disse copo. O gato, às vezes a criança não diz gato, diz um bicho, ou diz uma onça, um leopardo. Então a gente considera como certo. Então o importante é dizer o nome que você tem na folha de avaliação. É, você podia associar aquele nome àquela figura. Então você vê o vocabulário da criança também. E outra coisa que a gente também vê aqui é o índice de atenção. É a atenção dirigida. Que era para poder memorizar aquelas figuras, ela precisa estar atenta. Embora eu ache que todos os testes precisam dar atenção. É para a criança poder executar bem todas as tarefas, ela tem que estar atenta a todas as tarefas. Agora vamos ao terceiro teste. Geral, vocabulário. Visual. O principal é a memória visual. É. Que ela precisa dar atenção para isso e o vocabulário você vê pelas palavras que ela tem dito. Você tem um conhecimento do vocabulário dela. As palavras que ela vai colocar. Porque ela pode se lembrar da figura e também não saber o nome daquilo. Ela também vai conseguir. Agora é a relação de movimentos. São essas três figuras. Então, para esse teste, você tem que ficar do lado da criança. Porque você vai fazer acentuar o movimento dessas três figuras e vai pedir para que ela repita o mesmo movimento no ar e depois no papel. Então você vai ter que fazer para criança. Minha orientação é. Tem que ficar de resposta para você. Né? Esse movimento daqui. Tem que fazer assim. Certo? Se você fizer ao contrário, você vai estar invertendo. Nesse teste você vai ver a tendência invertendo. Tem a setinha indicando. É. Aí você tem que fazer um movimento igual. Certo? Não é esse que está aí, não. O quê? Porque senão eu ia fazer igualzinho, tá? Como é? Porque você fez o contrário. Não, eu tô olhando aqui. Eu tô tentando fazer igual, veja. Não tá igual, não. Ah, entendi. Certo? Tem a seta, tem que fazer um movimento igual. Aí eu faço no ar. Você vai dizer, presta atenção que eu vou fazer com os dedos. E depois você vai fazer a mesma coisa. Aí você faz para que ela vai fazer igual. Depois que ela faz no ar, você dá o papel, esse papel aqui, e pede, agora faça no papel que você fez no ar. Então, para essa primeira figura, a criança, quando fez no ar, fez na direção certa. Quando ela foi fazendo o papel, ela fez invertido. Já ela fez ao contrário, rodando ao contrário. Por isso que você tem que fazer ao lado da criança. Porque se você fizer do lado de frente, ela vai ter invertido realmente. Certo? A outra seria esse M. Então, você fazer, né? O M. No ar, faz. Não, você faz no ar, ela tem que prestar atenção. Você faz no ar, não, o papelzinho é para você. Ela não deu o papel. Então, veja, é uma memória do movimento que foi feito. Esse teste envolve a memória do movimento. Para não ver a figura. Então, ela tem que fazer o que ela se lembrou. Tanto no movimento quanto no ar quanto no papel. E daí vez a criança pode fazer igual, ter o mesmo desempenho no ar e no papel, ou fazer desempenho diferente, com o caso dessa criança, que a primeira ela inverteu, no ar ela fez certo e depois ela inverteu. E não sei como tem minha folha. E aqui, ó, a segunda, como foi que ela fez? Então, eu não apliquei esse teste em muitas crianças, aqui tem três. Então, observe o seguinte, que elas não fazem só o M, elas continuam. Quer dizer, elas veem o movimento, então continuam fazendo, certo? O mesmo movimento. Então, a gente considerou como sendo certo, desde que o movimento fosse na direção correta. E esse daqui, não, a gente faz assim o M, certo? Mas a criança continua. Ela não para, só não termina o M, ela continua fazendo o movimento. Ela faz. Não, ela tem que olhar e depois o que ela faz. Ela não pode fazer durante. Ela tem que fazer depois. Então, nesse caso aqui, essa criança, ela inverteu. Esse daqui a gente considerou como sendo certo, que o movimento foi certo. E esse daqui também. Embora aqui ela tenha dado uma subida, mas ela fez o mesmo movimento. É desse daqui. Então a gente considerou o quê? Ela fez uma boa reprodução de duas figuras, né, independente da outra. Ou então, dois pontos pode ser, da boa reprodução de duas, qualquer que seja do outro. Ou três traçados menos perfeitos, desde que lembre os modelos não invertidos. Então a gente considerou o consenso dois, por esses dois aqui, a gente avalia com o consenso de acordo. Primeiro no ar, depois no papel. E o papel tem que apresentar a direção correta. É, tanto no ar como no papel, mas na avaliação só vale do papel. Então, nesse caso aqui, se não fosse a direção, as três estariam certas. Então, os pais não eram fáceis, os pais não eram fáceis. Tem que fazer de um em um. Então, o que é que esse teste estaria vendo? Coordenação visomotora e a resistência à inversão. Ele não considera como memória visual. coloco como se na memória motora, que aí, mas precisa do visual, né? Porque ele tem que ver o movimento, a questão visual. Mas qual é o aspecto principal? É a resistência e a coordenação motora com a resistência e inversão. Deixa eu ver se eu queria mais alguma coisa que ele fez. Agora o quarto teste, que é o teste de reprodução de palavras usuais. A gente diz 7 palavras para a criança e pede ela depois para dizer 7 palavras. A gente não distingue 7 palavras. Diga as palavras que eu falei. Então, a resposta dessa criança. Eu boto um pau de folha para lá, boto outra folha para cá e acaba perdendo. As palavras que ela falou: árvore, pedra, cachorro e flor. E disse carro também. Carro foi na primeira da parte visual, não tinha carro aí, mas ela ainda se lembrou do carro de mim. Então, ela só aceitou 4 palavras. Então, entre 4 e 6 palavras, ela ganha 2 pontos. Então, o que é que esse teste está querendo dizer? Memória auditiva. O que mais eu gostaria de ver? Ele está vendo a capacidade de colação e a resistência à colaria. Como a criança pronuncia as palavras. Agora, meu o que é que você falou que está resistindo? A resistência é colaria e a capacidade de colação. Quer dizer, colação é a pronúncia. Se a criança pronuncia a palavra corretamente. Como a criança pronuncia a palavra? Colação. E a resistência é a colaria. E colação. Capacidade de colação. Agora, em outro teste, ele fala que a criança que está vivendo a resistência é colaria e a capacidade de colação, que é a pronúncia unida com o movimento do aparelho de fonação, ele diz que o teste está na coordenação auditiva-motora. Então eu me pergunto, por que esse teste também não está medindo a coordenação auditivo-motora? Entendeu a pergunta? Quer dizer, se ele está medindo a resistência à colaria e a capacidade de colação, por que também não está medindo a coordenação auditivo-motora, que é importante para esses dois processos? Então, no livro manual vocês não acham como sendo um objetivo, mas eu considero que é um objetivo. O outro agora. O quinto teste. Que é a narrativa de histórias. Reprodução de histórias, hein? Ou narrativas. A gente conta a história da criança. Olha, resistência à colaria. Não, porque eu não lembro direito como se foi dicionário que eu procurei o significado, porque no manual ele não define nem o que é colação, nem resistência à colaria. Então a colaria. Eu entendo como sendo a reprodução de alguns sons, não a reprodução de todos os sons da palavra. Então, no momento que ela só reproduz alguns sons, como o eco, ela não pronuncia a palavra corretamente, ou toda a palavra dada. Então, eu digo boneca, aí ela diz neca, ou eca, entendeu? É você pronunciar alguns sons, né? Então a resistência à colaria é a resistência você não pronunciar só alguns sons que fica. É você conseguir pronunciar toda a palavra. Exatamente. Foi como eu entendi, né? Porque eu acho que foi no dicionário que eu procurei o significado, que no manual não tem não. Eu acho que os dois estão juntos, a colação e a resistência à colaria. Então agora tem a historinha. Então tem no manual, tem uma historinha para menina e uma historinha para menino. Então a historinha do menino é a seguinte. João. Deixa eu ver. porque João o comprou. O cavalinho caiu e quebrou. O João chorou muito. Então, a gente pega essa parte da história e vai ver se ela se lembrou das três ações principais, que é comprou, quebrou e chorou. E se ela se lembra das três, dos três detalhes, que é um cavalo de massa, de perna preta, né, de roupa amarela, perna, perna preta e roupa amarela. Se a criança se lembra desses três aspectos, se lembrando desses três aspectos, então a criança vai ter três pontos. A história que a criança contou. Era uma vez, João foi comprar um cavalo de massa. As patas eram amarela, preta, e o corpo era amarelo. Um dia ele deixou o cavalinho cair. O cavalinho se quebrou todinho. Ele chorou muito. Ele se lembrou de comprou, né? Caiu, quebrou e chorou. Ele se lembrou das três ações. Disse que era de massa, aí a pata, ele disse era amarela, depois ele disse preta. Então eu considerei como sendo certo. E o corpo ele disse que era amarelo. Então ele se lembrou das três ações e dos três detalhes. Então virou três pontos. O que é que esse teste está querendo dizer? Agora a gente é mais a cabeça. Eu perguntei, eu fui a pergunta, por que ele não está vindo na memória auditiva? É a memória. Precisa da memória, precisa memorizar. Normalmente ele tem que decorar essas ações e esses três detalhes. Agora a memória entra dentro da compreensão. Ele precisa compreender toda a história. Eu acho que é muito importante. Ele não considera importante. Porque é muito mais o significado que tem que entrar aí. Quais são as palavras, essas palavras, essas ações-chave. Ele pode até botar um sinônimo. Ele não precisa dizer realmente a mesma palavra. Mas ele tem que determinar as três ações. Agora os detalhes tem que ser o mesmo. Eu acho que numa narrativa você pode avaliar mais a pronúncia do que o quanto você tem para a pessoa definir uma palavra também. Porque nessa hora ela está se defendendo. Aí você veja, a pronúncia entra, você tem um dado por fora. Você está vendo, em todos os testes, no momento que a criança está falando, você está vendo como é que a criança pronuncia as palavras. Você está vendo o seu vocabulário. Você está vendo se ela está tendo uma compreensão geral. Tem que fazer, você está vendo a atenção da criança. Agora, cada teste tem um objetivo específico para colocar aquilo em evidência. Entendeu, Alice? Então você está vendo, você está tendo uma avaliação da pronúncia da criança no momento que ela está contando a história. Mas o objetivo principal é a compreensão, é a atenção também. Eu coloco como objetivo a atenção dirigida. Né? A criança precisa estar atenta. E aí a mesma coisa que eu digo, a atenção está em tudo. Agora independente, né? né, era saber escrever as palavras corretamente, mas era pelo menos ter a compreensão do processo, do sistema. Porque ela disse que não sabe contar história. Então eu fiz o seguinte, eu persisti, ela disse que não sabia contar. Não, eu não sei contar história. Eu não sei a história que você contou. Aí eu pulei para a outra, certo? Eu sei que tomou o teste. Quando ela fez o outro teste, eu digo, e agora, você se lembra da história que eu contei? Aí ele começou a contar, ele contou a história. Entendeu? Ele na hora se negou a fazer. Então eu pulei para outra tarefa, eu não contei mais a história. Mas ele, tanto é que ele sabe a minha história, ele contou a história sozinho. Deixa eu perguntar como é essa palavra. A orientação que ele dá é do que você. Porque o teste é tudo muito certinho, né? Tudo padronizado. Então você tem que perguntar com aquilo que vai contar a história. Você pode, talvez, ter assim, demais, assim, alguma coisa, se ele para. Mas ele diz assim, como um cavalo que estava caindo. Aí você mata, mas ele continua, mas assim, perguntar e comprar esse cavalo, e vai do menino feito. Sim, mas nesse caso, o teste você está ali dirigindo, né? Você está fazendo perguntas diferentes que outras crianças que se submeteram ao teste não puderam. Eu acho, eu acho que é muito errado, porque se sempre perguntasse, dependendo do meu estado de humor, eu dizer, não, nem vou colocar agora, porque eu não tinha acabado com o prêmio de jogo. É, e você está aí. E por isso eu não sou incapaz de não tem a compreensão, né? Veja, eu estou pedindo para contar a história, tem que fazer detalhada, do jeito que é, porque assim, eu vou contar uma história, depois você vai contar a história do jeito que eu contei, ou a história que eu contei. E daí? Eu posso dar muita importância ao fato de comprar o cavalo, o cavalo caiu e não chorar. Agora o próximo teste.